olhou a 7674 meio? É. Vai ser necessário você tomar um hábito aqui em cima de Salvador, a gente tá com problema pra ser verificado, tipo. Ponte iniciada, afastamento. Vai importar. receber a faixa, tá? Ciente, ajuste no 014, vai descer para 2000, bloqueio afastamento do procedimento para pouso na pista ou na 7, procedimento. Afirmativo. Mike Bravo Oscar. Mike Bravo Oscar, prossiga. Bom dia, nós estamos aqui na posição de número 2 e temos uma tarefa a fazer, um teste do ELT. Autoriza fazer esse horário agora? Ok, já está coordenado com a Rafaela, confirma. Não entendi. Rafaela está ciente desse teste? Nós estamos para fazer essa tarefa agora, né? Tem algum problema a fazermos antes da hora fechada? Ok, aguarde o instante e confirme qual o tempo estimado aí de duração do teste. Ok, eu vou confirmar com o senhor, peraí. Do procedimento é B6746. Gente, cheque o trem, chame a torre na frequência de 1-1-8-6-12. Gente, vai achar que trabalho, vai chamar 18-6, obrigado. Torre Salvador é B7-6746. B7-46, reporte final, bola 7. Vai reportar o 46. Salvador, muito boa noite, Webjet 6746, já avista 17, baixado e travado. 6746, boa noite, já avistado, tá livre pouso na 17, o vento de 1-1-0 graus com 4 nós, QNH 1014. 7-1014, Web 6746. Um instantinho. Seu solo aos 27, livre na última esquerda, ingresso no pátio 1 para o portão 0620. Ciente, vai livrar a esquerda, pátio 1 para o 62, objeto 6746. O Mike Bravo Oscar, é, grato pela espera, prossiga. Eu estou solicitando o teste do Elt, não será maior que 2 segundos, ok? Ah, ok, tá autorizado então o teste, reporte quando terminado aí o teste, ok? Ok, sim, muito obrigado. Bom fim de semana para os senhores também.